3 tá de táxi, e aí, tá uma torre, 1989-285, posta 662-6140. Salvador, o Índia November Alpha, 3 milhas da final da 97. Índia November Alpha, pouso autorizado, pistão 97, o vento 1,00 graus, 1,3 nós. Pouso autorizado, pista 1,07, Índia November Alpha. Tipo 5595, voe direto coral. Direto coral, 5595. Torre Salvador, muito boa tarde, bom dia. Chané 62-6140, está no ponto zero, está pronto. Chané 6140, bom dia, autorizada a linha de decolar, pistão no zero, vento 1,00 graus, 1,2 mais. Linha decola da 1,0, 6140. Firmo, solo aos 47, back drag autorizado a estacionar frequência livre, Índia November Alpha. Ana 1140, recebemos a informação que o VOR de Aracaju ainda encontra-se fora, ok? Muito obrigado, Índia 6140, está alinhado. Está livre a decolagem, 6140? Afirmo, uma centena, 1-3 nós, esse não é 6140. Então estamos iniciando, 6140, obrigado. Frequência livre, Índia November Alpha, bom dia. Ryanair 6140, decolado aos 49, controle 120, mesmo a 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Ryanair 6140, decolado aos 50. Ryanair 6140, contato radar, suba ao nível 250 na saída PUCA. A PUCA por 250, 6140. Vai prosseguir na Tabura Norte por 7 milhas e após. Ok, o Liam Pavo Mike. Então vamos fazer. O senhor me chama agora na frequência livre. Quando ingressar na CTR novamente, o senhor me chama. Chamar de pouso aí, mais ou menos? Delta, reporta na Papá para o cruzamento. Três um nove oito, desce para 2000 pés, 1013, livre ali. 7 Bravo Delta, autorizado cruzamento no 735, prossegue via Quebec, Mike, na Lima, chama o solo em 121.9. 7, Bravo Delta, autorizado para fazer contorno do pátio 1 até o pátio 3. Controle o Oceané 6140, está cruzando 150 para o 250. Sente, confere e aguarde transferência. Aguarde o Oceané 6140, precisa de voar a cajuta presente? Mantém a chegada. Correção, a saída. Mantém. Web 5728, identifica a chegada à Mari, desça até o 050. Mari 050, Chanel 6140, Recife 1245, alternado no 2685. 2545, 2065, Recife, obrigado, boa, tudo, boa. Bom dia, Chanel 6140. TAM 3198, completa final, torre 10295. Torre Salvador, um bom dia, o TAM 3198, passando o centro baixando travado visual. TAM 3198, pouso autorizado, pistão a zero, vento Cópia. Identifica a chegada na área e desce até o 0620. Cordão no zero com curva à esquerda no corredor forte. O controle opera 120, desceu a 8 e o transponder 5573. De Bravo Delta, apenas retificando, transponder 0263. 5595. Cinco sete milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível no 40, chame controle Ilhéus no 201, bom voo. Ilhéus no 98, no solo 1300, libera via eco, solo no 219. Libera via eco, 219. Paulo Salvador, bom dia, C3198. Botão 3198, prossegue táxi Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette para 03, 3198. Salvador, voo 1260, sempre formação Lima, a posição é a meia, posição 6, autorização para Recife, que é 370. O Gol 1260 tem um pré-autorizado 390, copia? Copia. 7, autorizado Recife, nível de voo 390, decola da 10 com curva à esquerda, na saída Pouca, transição Caju, via Upper Whisky 58. O controle Salvador opera em 120, decimal 8, e o transponder 5040. Reporta estabilizado. Surgiu, padrão, vai reportar estabilizado, autorizado. Uma 8 e o transponder 5040, gol no 260. O no 260, cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento. Chama pushback acionamento. No 738, desça para 3000, ajuste chama 096. Confere, ajuste padrão. O 1738, reduza para 1809. Reduzindo para 1809, o 1738. O voo 1738, informo que irá ficar com o número 2, irá na sede, está 8 milhas à sua frente, com 1970 de indicador. É, já que mantém a prova. Não, redução para 1970. Quatro 207, informação Lima, aguarde cópia. Cópia. Autorizado Rio de Janeiro, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle opere 120, decimal 8 e o transponder 5044. Gol 1738, 2000 pés, ajuste no 0, no 3, está livre LS. A porta é estabilizada. Descendo para 2, informar estabilizado LS. Ajuste no 0, no 3. Positivo, reportando. 4207, cotejamento correto, chama o ponto pushback, acionamento. Juliette Bravo Delta, sim, estacionamento, chama pronto táxi. Embaixo travado, LB5, sério, velho. Flamjet 5728, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1900 graus, 129. Pouso Web 5780. Torre 118.95. 18.95, bom dia. Torre, bom dia, eu vou 1738. Bono 738, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0 no 3, informarei que está livre. Yes, aguardando. Juliette Bravo Delta, autorizado táxi. Via Tati 1 no Índia, no ponto de espera do 1-0, chama a torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3. Salvador, gol no 260, pontão meia, para feedback acionamento. Gol no 260, autorizado para feedback acionamento, chama para um táxi. Para táxi, gol 1260.